Seção 32 de Antologia Brasileira, Volume 1. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Antologia Brasileira. Coletânea em prosa e verso de escritores nacionais, Volume 1. Organizada por Eugênio Werneck. Frei Francisco de Santa Teresa de Jesus Sampaio e Frei Francisco de Monte Alverne, de Domingos José Gonçalves de Magalhães. Domingos J.G. de Magalhães, Rio de Janeiro, 1811-1882. O Visconde de Araguaia, Domingos José Gonçalves de Magalhães, representou um importante papel no movimento romântico entre nós, colocando-se à frente dele com o seu célebre artigo na revista Niterói e, pouco depois, com a publicação de seus Suspiros Poéticos e Saudades. Muitos são os volumes deixados por Magalhães, e entre eles, na poesia, citaremos o poema épico Confederação dos Tamoios, rudemente criticado por Alencar. Filósofo, historiador, poeta, escritor de teatro, ele publicou Fatos do Espírito Humano, A Alma e o Cérebro, Urânia, Antônio José ou O Poeta e a Inquisição, ou Giato, Memória Histórica e Documentada da Revolução do Maranhão, etc., etc. Foi político, deputado-geral e secretário dos governos do Maranhão e do Rio Grande do Sul. Diplomata, tendo representado o Brasil na América do Norte e em Roma, junto ao Vaticano. Foi nesta qualidade que, em 1882, Magalhães faleceu em Roma. Foi lente de filosofia do Colégio Pedro II, hoje Ginásio Nacional. Frei Francisco de Santa Teresa de Jesus Sampaio e Frei Francisco de Monte Alverne. Bem diversos eram os caracteres como as fisionomias destes dois grandes oradores. A sublimidade dos pensamentos de Monte Alverne estava esculpida, como pelo cinzel de Miguel Ângelo, na dura severidade do seu macerado rosto. A imaginação risonha de Sampaio transluzia na expressão das suas faces animadas com a frescura do colorido de Rubens. A voz de Monte Alverne travejava, a de Sampaio trinava como um gorjeio abemolado. Em um tudo era força, no outro tudo graça. O primeiro era mais douto, o segundo mais erudito. Mas ao ouvi-los ambos, difícil era dar a preferência, porque se um arrebatava, o outro encantava. Como filósofo tinha Monte Alverne vasta leitura e professava um ecletismo que nada tinha de original, e não me consta deixasse trabalho algum que lhe possa dar mais glória que as suas orações sagradas. E a sua mesma qualidade de orador e teólogo não lhe permitia que se afastasse muito da filosofia cristã. Como professor, devendo ensinar a moços apenas saídos das aulas de latim e de retórica, seguia os compêndios de genuense, cuja deficiência supria com postilas manuscritas, que dava a copiar aos discípulos. E em suas preleções mostrava-se conhecedor profundo da ciência. E como sempre orava, mesmo conversando, eram as suas lições ouvidas com muita atenção e algum proveito. Tanto por esse dom de bem falar, que é sempre manifestação de feliz inteligência, como pela doutrina que ensinava, não tinha ele rival como professor de filosofia, que muito inferiores lhe eram o beneditino Policarpo e o cônego Januário Barbosa, seus contemporâneos. O primeiro, grave de aspecto e costumes, não passava do sensualismo de Condillac, com alguns comentários de Cabanis e de Tracy, que eram os seus oráculos em filosofia. O segundo, todo dado à política, à polêmica dos diários, ao púlpito e às sociedades literárias, que ele animava com a sua presença majestosa, autoridade do seu nome e maneiras sempre afáveis, pouco cuidava da sua cadeira de filosofia. Nem por isso o censuramos, que necessário era todo esse entusiasmo de Monte Alverne. Fim da seção 32.